com sorriso lindo, cê sabe que predomina. Com aquele jeitinho que é difícil de achar. Acho que viciei no seu jeito de falar. E hoje foi o dia que eu vi aquela mina. Com sorriso lindo, cê sabe que predomina. Com aquele jeitinho que é difícil de achar. Acho que viciei no seu jeitinho de falar. Por ela, meu coração grita, vai falar com ela. Não sei se eu tô certo, mas quero apostar nessa perdição, quer querer cara, te amar. Para com essa porra, para com essa porra. Para a música, para a música, para a música, para a música. Bom, cara, que porra é essa, mano? Que bagulho de gay é esse? Fica falando de amor, what the fuck? Negrões como a gente não precisa de amor, tá ligado? A gente é gangster, a gente vende droga, a gente atira nas pessoas, a gente atira por amor, tá ligado? Porra! Mas enfim, você quer uma música da hora? Essa aqui é uma recomendação pro meu mano Jamal, tá ligado? Um dos maiores gangsters do Carioca, tá ligado, mano? Enfim, ele escuta essa porra todo santo dia, enquanto ele atira em policiais brancos. É isso, cara. Enfim. Escuta essa merda aí, tá ligado? Os grilos é tipo um adlib, tá ligado? Um salve pro meu mano Jamal. Ei, ei, ei, ei, ei. Vai pegar a mina dele, tipo, tipo, tipo, tipo, tipo, tipo, tipo, tipo, tipo, tipo, tipo. Comeu como fezes, eu vou comer sua mina, tipo, tipo. Eu vou pegar tua mina, tipo, eu amo fãs. É tipo, tipo, tipo, tipo, quer falar de mim? Faz metade do que eu faço. Se for falar assim, vai ser só chute no seu passo. Eu tô na mesma rua, andando no mesmo passo. Não reclama do baque se tu pisar no meu calo. Vê se sai do amino, tu tem quase 30 anos. Você não tem amigo, eu acho que tu tá moscando. Eu agradeço meus amigos. Amizade é o meu ovo. Se tu for pra explanar, você não vai pensar de novo. Entenda uma coisa, eu só tô jogando terra. Pra acabar com isso e dar um gosto pra plateia. Nunca foi um amigo, muito menos inimigo. Eu só não tenho saco com pessoas desse nível. Então pensa duas vezes, você sabe o que acontece. A gente é dois adultos, vai ser além da internet. Não seria esforço eu gastar umas 20 prata pra viajar pro sul só pra pisar na sua cara. Mas como eu não tenho tempo, isso vai morrer aqui. Eu espero que tu ouça antes de você vir com aqueles papos de ai mano, sério mesmo que você quer fazer isso, cara? Mano, você sabe que eu sou seu amigo, né, meu? Eu te conheço há um tempão. Vai tomar no cu, sulista fudido. Sai do amigo, seu rabo sujo. Tá no cu, pedofilia! Bandidinho de internet fica explanando mina. Essa porra na camisa, mano, é sangue, não é tira. Fotinha com arma, mas a arma não atira. Foge pro iPhone. Vai tomar no cu, badia. Ei, ei, ei, ei, ei. Bandidinho de internet fica explanando mina. Essa porra na camisa, mano, é sangue, não é tinta. Fotinha com arma, mas a arma não atira. Foge pro iPhone quando eu visitar sua tia. Bandidinho de internet fica explanando mina. Essa porra na camisa, mano, é sangue, não é tinta. Fotinha com arma, mas a arma não atira. Foge pro iPhone quando eu visitar sua prima. Vou comer ela e espancar ela pra caralho. Parece até o Kick the Buddy.